Olha aí, dedo duro, disse, me disse. Não se revela. Sim, mas é a lei do jornal da pedra da favela. Disse, me disse. Não se revela. É a lei do jornal da pedra da favela. Está escrito assim. Todos têm que respeitar. Não vi, não sei, não conheço. É somente a resposta que se pode dar. Quem caguetar na favela já está ciente que vai dançar. Não adianta pedir segurança a ninguém. De qualquer maneira o bicho vai pegar. Disse, me disse. Disse, me disse. Não se revela. Sim. É a lei do jornal da pedra da favela. Disse, me disse. O que é que tem? Não se revela. É a lei do jornal da pedra da favela. Essa lei tem um artigo exonerando o defensor, cujo número é 00, que doutor nenhum estudou. Ela não dá direito a perdão, mesmo sendo primário não vai dar sorte. A sociedade apoia o delator. Na favela ele é condenado à morte. Disse, me disse. Disse, me disse. O que é que tem? Não se revela. Sim. É a lei do jornal da pedra da favela. Disse, me disse. Não se revela. É a lei do jornal da pedra da favela. Está escrito assim. Todos têm que respeitar. Não vi, não sei, não conheço. É somente a resposta que se pode dar. Quem caguetar na favela já está ciente que vai dançar. Não adianta pedir segurança a ninguém. De qualquer maneira o bicho vai pegar. Disse, me disse. Disse, me disse. Sim. Não se revela. É. É a lei do jornal da pedra da favela. Disse, me disse. Não se revela. A lei tem um artigo exonerando o defensor, cujo número é 00, que doutor nenhum estudou. Ela não dá direito a perdão, mesmo sendo primário não vai dar sorte. A sociedade apoia o delator. Na favela ele é condenado à morte. Disse, me disse. Disse, me disse. Não se revela. Sim. É a lei do jornal da pedra da favela. Disse, me disse. São Bento. É a lei do jornal da pedra da favela. Disse, me disse. Aí, rapaziada, depois de um papo desse, vacila quem quiser. É a maior deixa, malandrão.